mandou mensagem, falou que tava sofrendo, que tava na TED, no fim do relacionamento. Abri o seu Instagram pra ver se você sofreu, mas quando vi, quem sofreu foi eu. Olhei seu story antes, não tivesse olhado, tinha beijo seu espalhado pra todo lado. O seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, dele, nosso, é de todo mundo. O seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, dele, nosso, é de todo mundo. Mandou mensagem, falou que tava sofrendo, que tava na TED, no fim do relacionamento.